caminho entre rosa e espinhos, nascendo envolvido por Deus renascido, tirado das trevas, liberto do laço da morte. A vida me ensinou que sempre é Deus, nunca foi sorte. Sigo meu caminho entre rosa e espinhos, nascendo envolvido por Deus renascido, tirado das trevas, liberto do laço da morte. A vida me ensinou que sempre é Deus, nunca foi sorte. E a derrota não deixou vencer, prevalecer, ser melhor que o passado. Sorte da alma, tropeço da vida, aprendizado. Na estrada do infinito, eu passageiro da agonia, com frases clichê que mancham de sangue a poesia. Talvez eu seja mesmo um profeta, quem diria? E as frases que escrevi no passado reviveriam. Não encontrei saída de ok-tok, ciclope, alvo do cidade alerta, com os refém do shopping. Deus me deu o alvará, capacidade pra expressar fatos que só compreendem os que passam por lá, além do campo de visão, e os que pode alcançar a paz verdadeira, impossível de comprar. Quando for receber o salário do pecado, morte, não se esqueça da usura, vingança pelo malote. Personagem principal do contra-metragem psicótico, maníaco sóbrio do Aljazeera sanatório. C4H plantada aqui no gueto detonou, semente semeada sem amor não germinou. Juro que não me entreguei, fui combatente até o final, obras que levarei comigo até depois do funeral. Quanto tempo perdido, meu dedo no gatilho, e o peso da culpa carreta machuca, prego o sorriso. Por um momento eu lembrei da imagem, semelhança, e que inocente mesmo são as crianças. Veja até que ponto, irmão, que nós chegamos. Se os bens materiais dividem os humanos, as classes que exaltam Deus da morte e do fracasso. Porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse sim partiu pro arregaço dentro de mim. Os conflitos é intrigante, entre a carne e o espírito é revoltante. Abraçar quem tá distante, distanciar de quem tá perto. Fiz o errado, achando que era certo, nos vale das ilusões e pra dor desacredita. Vivo, corre risco enquanto o crime capota na pista. Não é pra artista fantoche da ficção, o corpo de esqueleto apodrecido no chão. Presunto fritar no banho de sol do pavilhão, estica, escame, vira isca pra tubarão. A cápsula defragada, mas o irmão não tem perdão. Dispara seis no peito, no gueto é lei do cão. É ilusão conviver com o próprio medo, além do sim me deu razão pra apontar. Esparrado pra causar polêmica, revolucionário é nossa forma de pensar. O que vejo não é só impulsionar, o Judas traiu com beijos, é polvinho, nem esquentar. Tamo aí, é pra somar, mais de mil bateu de frente, tenta, tenta, tenta. Enquanto a paz não for encontrada, vou caminhando contra o vento, até que a morte me abraça. Seguirei meus pensamentos, disposição e talento, autoconhecimento, alcançarei a minha meta antes do sepultamento. Que o vento leve embora toda raiva e revolta, e há tempo se aflora, dominando a nossa volta. Toda ação, a reação, quem diz é o raciocínio lógico. Mente vazia, refém da agonia do sistema cronológico. Nesse momento eu aciono meu talento pra expressar, abrindo minha mente. Sigo em frente, se cai bola pra frente, independente das quedas, seguirei o meu caminho. Se preciso, trilharei entre pedras e espinhos. Demorei pra aprender que a vida é um jogo e hoje eu sei que na selva sou soldado, Deus é pai, o tempo é rei. Acredito no que falo, nas palavras que intercalo, no silêncio do intervalo, em cada ponto acrescentado. Sigo meu caminho entre rosa e espinhos, nascendo envolvido por Deus renascido, tirado das trevas, liberto do laço da morte. A vida me ensinou que sempre é Deus, nunca foi sorte. Sigo meu caminho entre rosa e espinhos, nascendo envolvido por Deus renascido, tirado das trevas, liberto do laço da morte. A vida me ensinou que sempre é Deus, nunca foi sorte.